ao despertar de um novo dia, sinto a grande alegria que encontrá-lo a meu lado. É nosso diário da manhã, o grande jornal pra me deixar bem informado. O que acontece pelo mundo com certeza, seja no campo ou então na cidade, assinando o diário da manhã, você recebe a notícia de verdade. Em casa, no trabalho, em qualquer local, é o diário da manhã, nosso jornal, Diário da Manhã. Já parou?